Oi pessoal, boa noite. Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês poderem me indicar se tá todo mundo me ouvindo bem. Ok, ótimo. Bom, o tema de hoje é um tema super complexo, como vocês podem ter visto no texto, né? A minha ideia não é explicar esse sutra, né? Aqui, na verdade, a gente tem um pedaço desse sutra, né? Que é um sutra super longo, super complexo, que é o Lankavatara Sutra. E dentro do Lankavatara Sutra vai ter um trecho dele que vai tratar do tema que é o que a gente vai estar vendo hoje, que é o tema das oito consciências. É um tema que ele vem como uma conexão natural dentro do tema dos 12 elos, que é o que a gente está vendo, né? A gente acabou de ver dentro dos encontros, né? Esse tema das oito consciências é um tema super importante, né? E ele vem com uma derivação das consciências que a gente começou a estudar nos 12 elos, né? Eu queria contar um pouco para vocês como é que surgiu esse texto. Esse texto, ele é alguma coisa muito rara. Ele é como se texto que então se vocês terem uma ideia, o Zen como se o Zen esse texto em certo sentido. O patriarca do Zen, que é considerado Bodhidharma, ele era um príncipe indiano que vai da Índia para a China. E se vocês olharem as imagens de Bodhidharma representado como carregando um livro debaixo do braço, olharem ele meio gordão, assim, com sobrancelha e tudo, tem um aspecto grandioso dele. E ele tinha numa mão, ele tinha como se fosse um cetro, assim, e na outra mão, debaixo do braço, ele tinha o Lankavatara Sutra. E o Lankavatara Sutra, ele é um conjunto de perguntas. Na verdade, o texto inteiro, aqui a gente está vendo só um trechinho, né? O texto inteiro são 100 perguntas que o Bodhisattva Mahamati faz ao Buda. 100 perguntas. Aqui a gente tem poucas delas, né? Pra vocês terem uma ideia. Se conta que o Bodhidharma, então, quando dá a transmissão pro primeiro grande discípulo dele, que acabou se tornando o segundo patriarca do Zen, ele entregou o Lankavatara Sutra para esse discípulo, né? O patriarca. Disse assim para ele que tudo que ele precisava saber estava ali dentro. Estava dentro desse texto. É um texto muito impressionante, muito profundo, muito denso. A gente precisaria de tempo para poder mergulhar dentro dele, né? A minha ideia é que vocês tivessem isso como um tesouro que vocês têm guardado e que, com o tempo, vocês pudessem ir retornando a ele pouco a pouco. E vocês vão observando que aos poucos uma outra coisa vocês vão conseguir entender, porque ele é uma coisa bem densa, né? Por várias razões. Esse texto, ele é considerado um texto que ele vai iluminar o que é chamado da terceira volta do Dharma. Então, se diz que os ensinamentos todos do Buda, eles aconteceram em três giros, né? Ou seja, em três grandes classes de ensinamentos. Sendo a primeira delas, a classe de ensinamento sobre a causalidade, onde o Buda vai ensinar o fato de que a pessoa ela precisa praticar virtude, ela deveria deixar de praticar não virtude. para que ela pudesse no mínimo andar melhor no mundo e diminuir o nível de perturbação dentro dela. Então, isso é chamado primeiro giro da roda do Dharma. Ele vai falar sobre a causalidade, vai falar sobre a necessidade da pessoa desenvolver uma moralidade, desenvolver um nível de autonomia interna na mata. E uma vez que a pessoa começa a praticar e ela vai atingir um nível de maestria dentro disso, começa a surgir então os ensinamentos que vão tratar do segundo giro da roda do Dharma, que é quando o Buda vai explicar o fato de que as experiências que a pessoa estava tentando andar melhor ou estava tentando evitar entrar em contato ou tentar melhorar elas, essas experiências em si elas são vazias, elas não têm o nível de solidez que a pessoa pensa que tem, né? Então, quando o Buda ele vai ensinar sobre a ausência de solidez do mundo. Isso é considerado o segundo giro da roda do Dharma, que é quando a pessoa começa a se dar conta de que ela olha para as coisas elas não estão bem dentro dela. A pessoa olha para sua casa, ela diz casa, mas ela não sabe bem onde é que está, porque ela se dá conta que depois de um tempo ela olha para aquela casa e ela não sente mais que aquela casa dela, ela acha que ela foi embora para outro lugar. E a casa desapareceu. Então ela vai vendo que as coisas elas não estão bem dentro delas mesmas. Então ele vai ensinar sobre a vacuidade. Só que vem depois, completando esse o fato de que mesmo que a gente desmonte a realidade, que a gente desconcerte a realidade, para nós. Interessante. Então, esse ensinamento sobre como que todo ele está dentro disso. Então, os ensinamentos que vão falar sobre a natureza da mente. Então, esse texto ele fala, vocês vão observar, porque assim que aparece, mas um texto original mais longo, onde ele vai falar sobre Tathagatagarbha, o ventre dos Tathagatas, né? O ventre dos Budas, de onde surgem os Budas. Ele vai explicar isso. Então vocês não se assustem, né? Eu não vou explicar o texto aqui, porque a gente precisaria de muito tempo para olhar para ele. E ele tem uns aspectos muito curiosos, né? Porque ele, em primeiro lugar, ele se passa. Historicamente, é como se eles passassem numa ilha, né? A ilha de Lanka, né? Que hoje a gente conhece por Sri Lanka. Então, essa história que o Buda ele pega um barco, vai até a ilha de Lanka, e lá nessa ilha de Lanka tem o rei Ravana, que é o rei que convida o Buda e os bodhisattvas todos para hospedarem ele. Né? E lá começa então um diálogo. Mas, essencialmente, o que o Buda está tentando fazer aqui, ele está tentando introduzir para nós o rei Ravana. Experiência de mundo surge da própria mente dela. Então, isso é uma coisa super parte dos dois elos, ele está tentando nos mostrar como. Modos, ele vai inclusive falar em todos os assuntos das outras coisas. Agora, para a gente poder penetrar nesse tema, porque ele precisa precisaria parar, deixa eu ver o que. Geral, coisa a gente precisa dar um nome para Somente aquilo vem. Coisas que a gente nem suspeita. Então, para penetrar nisso aqui, a gente precisaria ter um nível de liberação das responsabilidades. A gente precisaria ter um nível de liberação dos nossos próprios impulsos. Ou, dizendo de outro modo, a gente precisa ter um nível de liberação das nossas próprias certezas das coisas, né? Ter um nível de liberação da própria modulação de energia que surge dentro da gente quando se depara com alguma coisa, para poder olhar melhor como é que a gente se engana. Então, eu estava comentando com o Lama, ele está aqui no Dharmata esses dias, sobre esse texto, e ele estava contando, assim, super feliz da época. Ótimo. Vocês ouviram até onde? É o Sri Lanka, certo? Então, o Sri Lanka aqui, na verdade, aqui na ilha de Lanka, ele corresponde ao aspecto de contexto, assim, histórico, né, geográfico do ensinamento, né? Mas vocês observem, o que aconteceu com os 12 elos? Foi que os 12 elos eles nos mostraram como que aquilo que a gente vê fora depende de alguma coisa dentro. A gente olhou isso passo a passo, né? 12 etapas, né? O que a gente vai ver aqui, nas oito consciências, como um aprofundamento disso, é assim, quando a gente olha para alguma coisa, da onde é que brota a sensação de estar vendo aquilo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Quem é que experiencia a sensação de estar vendo alguma coisa? Quem é que experimenta a sensação de estar se deliciando? Quem é que experimenta a sensação de estar se desagradando com alguma coisa? Essa é então, assim, as oito consciências. A pessoa pensa assim, poxa, mas são oito, né? Nós já tiramos tanta consciência. A gente tem, como surge no quinto elo, né? Olhos, ouvidos, nariz, língua, tato. Cinco sentidos. E a mente, ou seja, o sexto sentido. Então aqui tem seis, certo? Esses seis sentidos, eles são a porta de conexão com o mundo, a porta de conexão do nosso mundo interno com o que a gente vai chamar de mundo externo, através dos sentidos. Os sentidos, eles vão limitar a nossa percepção, a nossa sensação de realidade das coisas, eles vão delinear isso. Agora, para cada um desses sentidos, vão surgir então as atividades, que seriam aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente, ou os pensamentos. Isso dá 12, certo? Cada um dos sentidos, olhos, ouvidos, língua, tato e mente. E aí tem as atividades, aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente, os pensamentos. Isso formam essas 12. Agora, vocês observem, a gente não apenas tem o órgão do olho como o objeto à frente do olho, mas a gente tem a sensação de que tem alguém atrás dos olhos. Isso a gente vai chamar de consciência. Então, eu tenho uma consciência relacionada aos olhos. Por quê? Porque quando eu olho para alguma coisa, eu tenho a sensação de que tem alguém atrás dos olhos. Vocês observem. Quando eu estou ouvindo alguma coisa, eu tenho a sensação de que tem alguém atrás dos ouvidos. Quando eu estou cheirando alguma coisa, tenho a sensação de que tem alguém atrás do nariz. Quando eu tenho a sensação de que tem alguém atrás. Você tem a sensação. Isso vai formar o que. Então, esse texto é muito próximo do Prajnaparamita. Voltou, né? Ótimo. Bom, então vamos continuar. A gente estava olhando os 18 dados, né? Então, isso é muito importante, porque gente costuma refletir muito pouco sobre as coisas, né? Então, a gente vai ver que isso acontece através de 8 consciências. Então a gente olhou 18 coisas já, né? Que a gente chama de 18 dados, certo? Então vão ter os 18 dados. Os 18 dados, eles vão ser esse tema que é trabalhado no Prajnaparamita, né? Onde o Buda vai dizer, desculpa, o Avalokitesvara, ele vai dizer que na vacuidade não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Não há aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Não há consciência relacionada aos olhos e aos demais sentidos físicos. Do mesmo modo, não há cada um desses 18 dados, né? É isso que o Buda vai estar, o Shirin Zing vai estar explicando dentro do Prajnaparamita, né? Esse é o tema do Prajnaparamita. Vem aqui. Então, aqui no, nesse sutra, esse tema é trabalhado também. Agora, esses dois dados, eles vão ter respeito a essa. A gente já olhou que existem essas seis consciências. Agora, essas seis consciências, o conteúdo que elas vão olhar ao se relacionar com o mundo, ele vai brotar de Alaya Vijnana, que é a consciência base, o segundo elo, Sanskara ou Alaya Vijnana. Então, isso é muito importante, muito importante. O fato de que quando eu olho para alguma coisa e eu tenho a sensação de que eu estou olhando, discriminação, eu na verdade eu discrimino a partir de Alaya Vijnana. Eu quando eu olho para o mundo, eu estou olhando para Alaya Vijnana, eu não estou olhando para o mundo. Quando eu olho para um objeto, eu não estou olhando para o objeto. Eu estou olhando para Alaya Vijnana. A cara que o objeto vai ter vai depender da posição que a Alaya Vijnana vai estar. Por isso que ele está tentando explicar aqui nas outras consciências. Ou seja, a maneira como eu vou olhar para as coisas, como eu vou cheirar, como eu vou ouvir, como eu vou operar os meus sentidos, como vai ser a minha conexão com o mundo, vai ser na maneira como a Alaya Vijnana vai se manifestar. Assim, o Buda vai dizer que o mundo é como uma sombra de Alaya Vijnana. As experiências todas são reflexos de Alaya Vijnana. Agora, a sétima consciência, que é Manas Vijnana, ela é interessante porque o que acontece é que não tem apenas a operação disso, mas tem uma sensação de um eu, de um ego, que é o que ele vai colocar aqui. O ego, ele surge da junção de algumas dessas seis consciências com Alaya Vijnana, né? A junção desses dois é a identidade. Isso é a sétima consciência. O fato de que, por exemplo, através de uma marca de Alaya Vijnana, quando eu olho para alguma coisa e eu tenho a sensação de que eu estou olhando, eu Eu me construo a partir dessa marca. Eu construo como se eu estivesse existindo a partir dali. É só uma marca, é só um impulso. Mas eu me construo como um eu, com uma sensação de identidade. Esse treino é muito interessante, porque ele vai mostrar como que a sensação de um eu, de um si mesmo, está sempre na dependência de alguma dessas seis consciências na relação com uma marca kármica, na relação com um tipo de padrão, na relação com alguma posição de alaya vijnana. Então ele vai incitar a gente a olhar para isso. Agora, o que é interessante nesse texto também é que, dizendo assim, parece que alguma coisa é ligada aos objetos, né? Então, por exemplo, a dualidade parece que é alguma coisa que eu tenho como objeto. Como, por exemplo, eu olho para um fogão, eu tenho a sensação de que eu estou e não só isso, como eu, quando eu começo a olhar com o olho da torneira no fogão, eu descubro isso, né? Isso é um descoberto interessante. Agora, o que é interessante de olhar, que é o que ele vai falar aqui no texto, é a sensação de que não só o objeto, mas também o ambiente, ele surge da mente. Isso é muito importante. Isso aqui vai introduzir a noção da paisagem. Vocês olhem que precioso isso aqui. A noção do ambiente. Por quê? Porque, por exemplo, a gente olha para os objetos, mas os objetos, eles sempre estão dentro do ambiente. Vocês olham para o fogão na casa de vocês, o fogão remete à cozinha. E tem um lugar para aquilo. As coisas têm que ter um lugar para elas existirem, para elas funcionarem, né? Só que esse lugar, ele é tão vajra, ele é tão ilusório, ele é tão como um fantasma, como ele diz aqui, quanto o próprio objeto. Porque vocês dizem assim, a cozinha. Aí vocês experimentam tirar fora assim da cozinha de vocês, né? Vocês experimentam tirar a geladeira, depois tiram a pia, tiram o fogão, tiram os tapetes, tiram a mesa, tiram as cadeiras, tiram as panelas, as xícaras, os pratos, os talheres, vocês tiram tudo para fora assim. Aí vocês chegam ali, tem uma coisa meio estranha assim, vocês não conseguem dizer que aquilo é uma cozinha. Agora, se vocês juntarem todas as peças que vocês tiraram, vocês também não têm a sensação de que aquilo é uma cozinha. Vocês têm a sensação de que aquilo é um monte de coisa, mas não é bem uma cozinha. Então a cozinha não é alguma coisa, mas ela ainda é. Por isso que ele usa esse fantasma, né? Então essa é a noção do ambiente. Ou seja, a gente sempre olha para as coisas a partir do ambiente. Tem um ambiente onde as coisas existem dentro, né? Esse ambiente ele também é a live de novo. São os lugares, né? Os lugares da mente. Esses lugares da mente a gente vê como se fosse fora. Só que como é que a gente faz para um lugar que aparentemente está dentro, a gente vê fora? Através das oito consciências. Né? As oito consciências é que vão fazer a ponte desses lugares dentro para o mundo material, oferecendo para a minha live, né? Eu vou ter uma sensação de existência, vou ter uma sensação de que eu existo. Isso é a sétima consciência, né? E o fato de que eu olho, de que eu ouço, de que cada um dos sentidos e de que eu também consigo pensar sobre, que é as seis consciências, mas vão dar essa sensação. Agora, por que isso é tão difícil, né? Ele vai dizer que esse ensinamento é muito interessante, né? Ele vai dizer que esse ensinamento ele é para os bodhisattvas, não é para os ignorantes. Esse tema eu achei super interessante ler isso, né? O que que ele quer dizer com isso, né? Os bodhisattvas eles são aqueles que têm Prajnaparamita. Eles são aqueles que têm a compreensão da dualidade. Eles são aqueles que têm a compreensão da inseparatividade da mente com o mundo. Então, o Bodhisattva não é alguém só que tem compaixão, apenas tem boa vontade, ele tem lucidez dentro, né? Isso é o Bodhisattva. Por isso que esse ensinamento é para os Bodhisattvas. Agora, o que é que isso tem a ver com boa vontade, né? Com compaixão? É o fato de que o que vai fazer a pessoa andar para trazer benefício aos seres é que ela tem uma sensação, ela vai ter um destemor para poder enfrentar os obstáculos, porque ela vai se dar conta de que os obstáculos, eles são internos. O que o Lankavatara Sutra, as oito consciências, o Prajnaparamita vai nos mostrar é que os obstáculos que a gente encontra fora, eles acabam por se revelar com dificuldades internas. É isso que eu queria te dizer, né? Agora, o mais interessante, eu estava conversando sobre isso com o Lama hoje, ele estava me dizendo que assim, o mais importante que a gente olhar é que a gente sempre tem que olhar para a natureza de liberdade, né? Dharmakaya, assim. Por quê? Porque mesmo que surja uma sensação de si mesmo, isso é completamente ilusório, porque muda muito rápido. Vocês começam a olhar para as sensações de identidade de vocês, as sensações de existência de vocês, elas mudam muito rápido. Elas não têm uma coerência. Por quê? Porque a sensação de identidade que a gente tem, ela está na dependência de uma certa marca surgir no contato com uma certa configuração externa. Só que daqui a pouco aquela configuração externa está lá, a marca não está mais. Eu não sei bem o que eu faço. A pessoa comprou um apartamento, botou um carro, mas ela acha que ela tem um problema agora. Então, isso é incoerência, porque é completamente livre. A mente, ela é completamente livre, ela não tem um pingo de solidez. Mas a gente se ilude, né? A gente se ilude. É muito bonito de ler isso no texto, né? Ele vai dizer que se os seres pudessem ver que o mundo é como um sonho e ele é resultado da própria mente, então o sofrimento e a cegueira do reino da ilusão seriam erradicados. Assim, o Manjushri as suas caras. Quer dizer, como se fosse um dia ultrapassar o sofrimento e as dificuldades do mundo, né? Fosse através da entrada no reino da mente, aquilo que ele tenta fazer aqui. Mas ainda assim ele não vai dar solidez para isso. Porque é muito importante a gente lembrar sempre dessa dimensão de liberdade que a gente tem o tempo inteiro de olhar, né? Então, minha ideia é que vocês fiquem com um pouco. Minimamente com essa sensação do que é as oito consciências, para que vocês possam contemplar isso também na prática de vocês. Já podem. Toda vez que vocês diante de conforto, vocês vão ver que a prática de chamata, ela tem um teto. Ele não consegue ultrapassar esse teto sem o prajna. É o teto de Alaya Vijnana. Não precisa dar uma hora sem apresentar isso. Apresentar esse teto. Por isso que a gente se apresenta de Alaya Vijnana. Então, a realização de chamar vai nos levar até repousar na consciência substrato, como ele chama, que é isso. E a gente vai precisar ultrapassar isso. Que é o fato de que a gente vai precisar ver a nossa mente construindo aquele sujeito que eles são atrás na paramita, né? Então, quando a gente consegue se dar conta da nossa mente percebendo aquilo, a gente vai ganhando espaço, a gente vai ver a magia disso. Vai ver que é como se fosse uma luz de expressão, como se fosse um fantasma, como se fosse a sombra de alguém olhando. A sombra de alguém se assustando com a própria sombra. Refletido do sol, olhando para a própria imagem, refletido em um lago, numa poça d'água, que seja, né? Aquilo é ilusório, não está ali dentro, é uma marca que surge. Mas essa marca, ela não tem uma substancialidade, vocês não conseguem focar nela, ela vem e vai. Ela vem e vai. Então, isso ao invés de nos entristecer, isso nos joga para uma dimensão de liberdade muito ampla, de ver a mente livre, operando e construindo essas realidades particulares. bolhas parangia das oito consciências operando, da sensação de que eu olho para um objeto e tenho alguém atrás olhando. Eu me construo como isso, mas assim que eu vejo a transformação daquilo na minha frente, eu vejo que isso está o tempo inteiro com todas as vezes. As pessoas com os mesmos. A gente sempre olha para o outro alguma coisinha diferente. Se o outro nos decepciona, o nosso olhar já muda, né? Se o outro nos agrada, o nosso olhar já muda. O tempo inteiro isso acontecendo. Então a gente é jogado para reconhecer essa dimensão. Entrar nesse ponto, nesse momento todo, né? Tá com você, eu não sei o que deu para pegar disso tudo, né? Mas eu acho que seria bom ouvir um pouco vocês. A Kátia pergunta se a live não é ilusão, ainda sem ele. O que acontece assim, o pressuposto básico é de que as consciências elas não são capazes de perceber a natureza das coisas ao seu redor. Quando a gente opera a partir de a live de Nana, quando a gente opera a partir de alguma das oito consciências, a gente não está sendo capaz de reconhecer as coisas como elas são. Então ainda é a vidya. A vidya é a base de tudo isso. E a vidya está por embaixo. Eu acho muito impressionante essa. O Buda, ele usa essas palavras aqui no sutra, né? Ele vai dizer que o pressuposto básico de quando a pessoa está operando com as oito consciências é que ela não está enxergando as coisas. Ela não está vendo as coisas como elas são. Ela está vendo as coisas a partir de um engano. Eu acho isso muito impressionante. Como que a gente fica amortecido, né? Então é uma coisa impressionante, porque o karma nos prende não porque ele é ameaçador, porque ele nos revólver apontado para nossa cabeça, mas porque ele é sedutor. O engano é sedutor, o engano se apresenta como uma certeza, como uma coisa coerente para a gente fazer. Por isso que é tão difícil. Mas, por outro lado, a liberação ela é leve. Por isso que o caminho interessante, ele vai nos apresentando liberdades, vai nos viviando as coisas, né? Mas se a pessoa não tem a capacidade de parar diante das coisas e reconhecer que aquilo é como um sonho, que aquilo é só um reflexo, como se fosse uma sombra, aí a pessoa sofre. Mas ela sofre porque ela está presa. Quando passar a prisão, a pessoa se libera do sofrimento. Então ainda é vídeo, ainda é cegueira. Mas não tem alguma coisa de concreto ali dentro, né? Isso que o Buda tenta explicar. Porque ainda que aquilo opera, aquilo não tem alguma coisa sólida, né? Então é muito impressionante. O samsara é assim, né? O samsara dói, mas ao mesmo tempo ele não é muito sólido, né? Eu fui agora em dois velórios, pessoas próximas. É muito impressionante. Por um lado fica uma dor, por outro lado a pessoa segue. Ele segue. Impressionante. Então, a Gislene, ela que precisa de tempo, né? A gente precisa de tempo para digerir isso, né? Como eu penso em seguir o estudo desse texto? Eu, na verdade, eu não penso em seguir estudando esse texto. O que vai acontecer é a gente, ao invés de pegar uma única coisa e mergulhar dentro dela até o fim, a gente vai pegando coisas que vão falando sobre o mesmo tema, mas que são coisas complementares. No todo, a nossa visão vai se ampliando. Até o ponto que a gente vai chegar na prática mesmo. Depois que a gente começa a praticar mesmo, quando a gente voltar para isso aqui, a gente já entende um pouco mais. Então o método é melhor que ele seja circular, ao invés de a gente pegar uma única coisa e ir até o fim, né? Então a gente vai fazer isso, né? Mas a gente, o que vocês puderem ler, isso aqui estudar, é muito importante, né? Agora ela pede que eu fale de um teto de chamata, né? Esse teto de chamata é assim, vocês observam que quando vocês estão meditando, vocês podem ter a sensação de que os pensamentos estão em algum lugar, de que as vozes que surgem, elas estão em algum lugar, que vocês podem gerar quase uma torcida interna, assim, de que aquilo não surge, ou de que aqueles barulhos obsessem, ou de que aqueles pensamentos alguma coisa. Ou seja, é a mente brigando com a própria mente, não tem um vencedor ali dentro. Então, diz respeito ao fato de que a pessoa ela vai ter que chegar no momento de ver da onde aquilo surge. Da onde surge a sensação de que ela, em silêncio, sem ninguém ao redor, sem nada para fazer, ela tem a sensação de que tem alguma coisa separada dela. Alguma coisa que ela pode virar refém. Como é que isso acontece? Como é que a mente dela vê as coisas como se fossem separadas? Como é que a mente dela se engana? Aí isso é o prajna, né? A pessoa ela passa a tomar a mente como caminho. Toma a mente como caminho. Então ela começa a tomar a lucidez como caminho. Ela passa a olhar a natureza da Não é mais uma prática de aquietar, de silêncio, mas é uma prática, ela tem uma lucidez com relação à existência daquilo. Naturalmente, quando isso acontece, ela tem uma lucidez com relação à existência dela mesma, de quem ela é verdadeiramente. Até a gente fazer isso, chegar nesse ponto, a gente não vai saber de certo quem nós somos. Essa sensação de que a gente é alguma coisa vai ser uma sensação enganosa. Vai ser uma sensação de que a gente é alguma coisa que brota do reto consciência, a gente não é isso. Começa a ver direito quem a gente é, mas é mesmo isso. Né? Mas ao mesmo tempo, a nossa natureza ela é completamente livre. Ela é uma natureza de liberdade, que permite a gente transitar por dentro disso. Mas o teto, quando ele é ultrapassado, a pessoa ela tem um reconhecimento disso, ela passa a ver isso. Né? Isso traz um parâmetro que vai nos oferecer. Lamarck diz assim. Ele faz um comentário assim: o inverno não abandona os Dharmas do mundo, nem é idêntico aos Dharmas mundanos, nem diferente deles. São afirmações muito interessantes. Né? O Arthur pergunta se Tathagatagara vai mesmo que Prajnaparamita. O Prajnaparamita é como se fosse uma qualidade da mente. É uma perfeição da sabedoria, né? Maneira de olhar para o mundo. Tathagatagara é como se fosse uma mandala, inclui não apenas o aspecto de lucidez com relação às formas, aos objetos, com relação ao próprio mundo interno, mas é uma lucidez com relação ao ambiente como um todo, mas é também uma compreensão profunda sobre a natureza de liberdade da mente, uma compreensão profunda sobre a compaixão como sendo a essência de todas as coisas. Então é como se fosse uma coisa abrangente. Ao mesmo tempo, eu não consigo dividir o Prajnaparamita do Tathagatagara. Prajnaparamita é como se fosse um tipo de visão que surge quando a gente olha para as coisas a partir de Tathagatagara. Quando a gente olha para as coisas. Então, quando no Sutra ele vai dizer, né, que o vento dos Budas, e é bonita essa expressão, né, porque o nascimento dos Budas, né? O nascimento dos Budas, ele se dá através de Tathagatagarbha, ele se dá através da lucidez com relação às experiências do mundo. Então isso é muito interessante. Então, do outro lado, eu também não consigo diferenciar Tathagatagarbha de Prajnaparamita. O que é muito importante que tem aqui no texto, em relação um pouco a isso, é o que ele vai falar com relação à experiência e às palavras, né? Isso é muito importante, pessoal, vocês não confundirem as experiências com as palavras, né? Porque vamos ver que alguém comente com vocês como que é o sabor de um prato que a pessoa costumava comer quando era criança. Uma sobremesa, assim, que a mãe da pessoa fazia para ela. Ela vai contar em detalhes como que é aquela sobremesa. E a pessoa até pode imaginar, assim, mais ou menos, como deveria ser aquilo, né? Quando a pessoa está ouvindo. Mas nunca é igual. Vocês entendem? Não é igual. Não tem como comparar as palavras com a coisa em si. Não chega nem perto, não tem nem graça. Então, o Sutra, ele vai tratar disso também. Né? Quando é que ele fala de Tathagatagarbha, ele fala do Prajnaparamita, ele fala do Nirvana, a coisa em si é muito diferente, entende? Porque a pessoa tem que experimentar, tem que ir lá comer, tem que ir até lá ver como é que é. Então, esse é o convite que ele nos faz, né? Então, esse é o ponto da experiência. Isso não tem comparação, a experiência. Né? Esse ponto é super importante. Ele diz assim, que a gente deveria evitar o apego à palavra, o apego aos conceitos, né? Discriminação, e privilegiar quem está buscando a experiência das coisas. Né? Privilegiar a experiência. Então, isso é um ponto muito importante, deixa eu lembrar, né? Bom, acho que é isso, né, pessoal? Então, aproveitem, né, para ler de novo, de novo, de novo esse texto, né? Pra você pensar, quando vai repousar. É bonito, né? Porque ele explica, ele não usa essas palavras, né? Mas ele diz o ouvir, o pensar e o praticar. É mais ou menos isso, né? Ele já tá dando a dica ali dentro, né? Então, a gente olhar tantas vezes como for possível, né? Como um roteiro, né, de meditação. É muito importante a gente fazer isso. A gente segue em contato. Então, uma boa noite para vocês. E até semana que vem, né? A gente tem encontro de novo. Até mais. Tchau, tchau.